Ronaldo. É, ele é uma pessoa muito humilde, muito bacana, viu? É, tem feito um trabalho bacana aqui na nossa cidade. É, o Ronaldo, né? Secretário de Saúde aqui da nossa cidade. Graças a Deus que Michelle foi para lá, deixa ela para lá mesmo, né? Que ela continue lá, mas que ela mude, né? O seu coração. É, eu digo por isso porque ela fez com a minha mãe, né? É, a gente estava no hospital, no regional, e a minha mãe teve alta e eu fiquei lá dependendo de uma ambulância para trazer minha mãe, que ela não andava, era inválida. E falei com todos aqui para mandar a ambulância para ir buscar minha mãe. Ela mandou vai buscar uma pessoa da família dela, que dava para trazer duas pessoas, mas minha mãe infelizmente ficou lá. E para trazer ela, eu tive que levar um táxi aqui de São João para poder pegar ela, e a mulher quase nós arrebenta ela todinha, porque ela tinha que vir numa ambulância, né? Quando fomos tirar, se copelou todinha, se cortou todinha, né? Isso eu tô falando, que eu não tô falando aqui mentira, tô falando e tenho prova suficiente, né? É, então, para mim, eu não dou a mínima para esse tipo de gente, não. Deus tenha misericórdia, mas péssima, péssimo trabalho, né? Vamos. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Oi, boa tarde. Boa tarde, irmã. Tudo bem? Tudo bem, irmã. Irmã Givaneto, né? É Givaneto. Então, oi, Titu, tô passando aí. É, boa tarde pra Léo, né, também. Uhum. Todos os ouvintes. Gostei, boa tarde pra você e sua família. Bem, obrigado, irmã. Deus dê tudo de bom pra você, Boa. Amém. E que Deus dê tua saúde. Fé em Deus, Deus é maior. Mas eu tô passando aí para pedir um louvor, para dizer que amo, então você é especial, Daniel Samuel. Bonito. Primeiramente vai para meu filho, né, o Gilberto, que esteve aniversariando. Olha, que bom. Nesse dia 14. Que bom, hein? Recebeu os parabéns da família, né, da esposa Maiana, e dos pais e da família. Amém. Deus abençoe ele. Ela começou a trabalhar hoje, né, no mercado. Que bom. E vai continuar, se Deus quiser, né? Uhum. Então, eu gostaria de oferecer às amigas, Fátima Martins, Cícero Matias, minha família, meus filhos. Amém. A você. Muito obrigado. Sua família, e Léo e família. Nosso freio, família, que Deus te abençoe. E Fátima Martins. E também, Cícero Matias, né? As amigas que eu amo demais. Francisca Rosa. E também eu tinha uma sobrinha de Fátima Martins, aniversariando. Amém. E que Deus abençoe ela, grandemente, não conheço, mas muita luz e muita saúde na vida dela. E também o pastor André, aniversariando hoje. É, também. Que Deus abençoe o pastor André. Olha. E muita luz, muita saúde e felicidade para ele. Não só hoje, mas todos os dias. Deus abençoe. Deus abençoe ele comigo. Muito obrigada pelo espaço. Amém. Deus abençoe. Amém, irmã. Irmã Givaneto. Obrigada. É, meus parabéns aí pro Gilberto, né? Filho da nossa irmã Givaneto, fez aniversário aí dia 14. Deus abençoe ele, a sua esposa Maiana, toda a família, né? Então, de parabéns. A nossa irmã também, é Fátima Martins, né? Tá aniversariando, é Fátima, né? É o filho dela, não? Ou é filho dela, né? Então, toda a família da nossa irmã Fátima Martins, meu abraço para a senhora, dona Fátima, também a nossa irmã Cecília Matias, enfim, todos os nossos irmãos aí que estão ligadinhos no programa Ponto de Fé. Mas vamos tocar o primeiro louvor aí, na voz da verdade, né? Além do Rio Azul, vai para nosso irmão Bosco Freita e para todos os nossos irmãos aí, internautas que nos escutam, nos dá a honra de estar ouvindo o programa Ponto de Fé. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Amém? estás. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Estamos apresentando o programa Ponto de Fé. Responsabilidade e apresentação do missionário Francisco Abrantes. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus nesta tarde. Quero mandar também a paz para a nossa irmã Francisca Rosa, ali na Lacordeiro Fernandes Danta, né? Dona Francisca, que é obreira ali da Igreja Mundial do Poder de Deus. Deus abençoe a irmã Francisca, toda a família, seu Clodoaldo Braga também, e toda a família da nossa irmã Francisca, os filhos, netos, toda geração ali da irmã Francisca. Deus abençoe o seu Clodoaldo, o seu irmão Pedro, né? Deus abençoe ele também, toda a família, o nosso irmão Dadá Alexandre também, que mora ali próximo, né? O pessoal ali do bairro da Gruta, meu abraço para vocês, a paz do Senhor Jesus para todos vocês aí, no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente também a nossa irmã Maria Discoteca ali, que faz parte da Igreja Mundial do Poder de Deus, ela que é obreira também ali. Deus abençoe a nossa irmã Denilda, né? Deus abençoe, eu sei que ela está na cidade de Patos. Deus continue abençoando a irmã Denilda, o seu esposo, o irmão Zé Alencar, seus filhos, o O Júnior, César, rapaz, eu fazia muitos anos que eu não vi o César e tive o prazer de ver agora. É um rapazão. Deus abençoe o César, a Daniele, o esposo, o Júnior, né, doutor Júnior, que vai fazer uma viagem, que é médico, né, doutor Júnior. Deus abençoe ele, a esposa dele, o filho, enfim, toda a família da irmã Denilda. O nosso irmão Maurício Soares Danta também, tá sempre ligadinho no programa Ponto de Fé. E todos os irmãos aqui do centro da cidade, da Praça da Matriz, nossos irmãos ali do sítio Araçais, a nossa irmã Sinforosa, está ouvindo o programa, em nome de Jesus, Sinforosa, Maria Faustina, também o seu esposo, o Francisco Titela, né? Deus abençoe ali, o Zé de Duca também, Deus abençoe grandemente a Neneinha e família, e todos os nossos conterrâneos ali do sítio Araçais, que Deus continue abençoando, o nosso irmão, meus primos ali, o meu primo Cissa Brantes, também a minha prima Nina, Tiquim, meu abraço para o meu primo Bastião, né? Também está na escuta do programa, a esposa dele, a irmã Francisca Alves, Deus abençoe Francisca, aí no sítio Araçais, também a sua filha Irene, ao Braille, o filhinho dela, né? Também ao Celino, Juscelino, ao Juscelio, a Marlúcia, a Maria Bruna, a Maria Josiane, também a Dona Maria, né? Deus abençoe a Dona Maria, a Bruno, a Bruninha, a Amanda, né? Deus abençoe vocês todos. Nosso irmão José Benoni, lá na cidade de Coronel João Pessoa. Meu abraço, irmão, a paz do Senhor Jesus, irmão José Benoni. Deus abençoe grandemente o Senhor e toda a sua família, a sua descendência aí nesse lugar, irmão. Deus continue fortalecendo a sua fé, as suas forças, para que a cada dia mais o irmão esteja glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? O nosso irmão Gerlândio Alves também, ali no meu conterrâneo, no sítio Araçais, né? Deus abençoe o irmão Gerlândio, sua esposa, a irmã Netinha Linhares, seu pai Jaca Alexandre, toda a sua família ali, as suas irmãs, a Janaína, os dois rapazes dela, o José Israel, José Misael. Deus abençoe também o Negro Caetano ali, ao Ceará, a Janaína, aliás, a Josiane, né? A filhinha dela, a Jessina, a Fatinha, Deus abençoe Fatinha, você, a Tita, também a Maria José, a Franciele, Franciane, Deus abençoe vocês, duas moças, a Maria, também a Mariana, né? E a sua irmã Ana Lúcia, também ali no sítio Juazeirinho, e todos vocês aí que estão ligadinhos no programa Ponto de Fé, aí meu abraço para vocês. Meu primo Cicinho Abrante, ali no sítio Juazeirinho, meu abraço para ele, é paz do Senhor Jesus, sua esposa, a irmã Eva, o Eliabe, o Isaac, também a dona, a irmã Maria Nilza, né? O nosso irmão novinho também, que é o vinte do programa, Deus abençoe ele, a sua esposa, a sua filhinha ali, do sítio Juazeirinho. O meu primo João Abrantes também, que ouve, está ouvindo o programa. Deus abençoe, irmão João. Deus abençoe, irmão Zezinho Abrantes também. Toda a família minha aqui na cidade também, Deus abençoe os irmãos. Meus sobrinhos aqui na cidade também. A Lívia, a Raica, o Gabriel, a Isabela, a Nicole. Também ao Maciel, a minha irmã Josefa, a minha irmã Laura, né? Mais conhecida como Laura. Deus abençoe ali na Manuel, bairro Manuel Porfírio. Todas aquelas famílias ali, que Deus abençoe todos os nossos irmãos ali daquele bairro, né? Deus abençoe grandemente a todos vocês ali, moradores. Nosso irmão Titico, né? Titico ali das Galinhas, a sua esposa, os seus filhos, mora ali próximo também. Da Manuel Porfírio, o nosso irmão José Bernardo, a paz do Senhor Jesus, irmão Zé, diaconista ali, Deus abençoe o irmão Zé, toda a família dele, ele, esposa, os filhos, enfim, toda a família ali, os irmãos, meu primo Zezinho Abrante ali também no mutirão, né, mutirão, a sua esposa Ana, seus filhos, Deus abençoe todos vocês aí que estão nos ouvindo nesta tarde, muito obrigado aí pela audiência em nome de Jesus. Vamos ouvir o louvor aí que a nossa irmã pediu, a nossa irmã Ivanete, né? Ela pediu aí com Daniel e Samuel. Vai passar o áudio, coisinha calma, mesma coisa também, de Ivanete. Passa. Os áudios, de Ivanete não, de Fátima Martins. Coloca os áudios aí das irmãs. Uhum. Boa tarde, pastor Francisco, a graça e a paz. Boa tarde, Léo. Estou passando esse áudio para parabenizar minha sobrinha Jussandra e parabenizar o pastor André, que está de idade nova hoje. Bom, rapaz, o filho da minha amiga Gilvanete, que fez aniversário na semana. E todos os aniversariantes da semana e de hoje. Olha, que quero bom. Pedir um louvor. Você é especial para oferecer para pastor André e família, para dona Francisca Rosa e família, Aurilene e família, Adilene e família, Gilvanete e família, Margarida e família, para meu abençoado amigo seu Bosco Freitas e família, para minha querida amiga Cicinha Matias, e para meus filhos, meus netos, minhas noras, todas as minhas irmãs, para a família do pastor Francisco e para a família de Léo Pessoa. Amém. Esqueci, meu Deus. Para todos que estão na escuta, quando eu lembrar o nome da pessoa que eu quero mandar, eu lembro. Amém. Nesse momento. Não fala. Deus abençoe a todos que estão ouvindo esse abençoado programa Ponto de Fé. Amém. É muita gente, né, irmã Fátima? Que Deus abençoe o nosso irmão pastor André. Lembrei, Léo. Nosso irmão pastor André. Deus abençoe. A filha do seu Manuel, lá das populares, Jesus. Deus abençoe o nosso irmão pastor André. Parece, Léo. Me desculpa de novo. Charmênia. Charmênia, seu Manuel, sabia que ia sair. Irmã Charmênia, que também é ouvinte do meu programa, né? Irmã Charmênia, que está. Paz para todos. A irmã Charmênia, que está todo sábado também ligadinha no programa Ponto de Fé. Ela que trabalha ali no hospital Capitão João Danta Roteia. Então, meu abraço para você, irmã. Também para sua filha Chayene, ao seu pai e a todos os funcionários ali daquele hospital, do Hospital Capitão João Danta Roteia, os médicos, enfermeiros, enfim, toda aquela equipe ali, os auxiliares de enfermagem, também os auxiliares de limpeza, enfim, toda. Os médicos que estão doentes ali também, os que estão internados, e todas as unidades de saúde aí, que Deus abençoe aos irmãos. Mas esse abraço para uma oração que está meu filho, que ele está doentado. Amém. Que ele é meu pai. Que é Nina. Vamos orar. Nina, filha dele. Estarei orando, estarei orando por ele, sim, em nome de Jesus. Também quero agradecer aos irmãos que estão sempre ligadinhos no programa, né, irmãos? Eu quero agradecer também ao nosso irmão Paulo Cigano, que está sempre ligadinho no programa, ele também que contribui com o programa Ponto de Fé. Deus abençoe o irmão Paulo, Deus abençoe a toda a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, enfim, todos vocês. A nossa irmã Lurdinha, a obreira Lurdinha, que Deus abençoe também, ela que está sempre ligadinha no programa Ponto de Fé também. Deus abençoe a irmã Lurdinha, a senhora, toda a sua família, receba o meu abraço aí fraternal, viu? Toda a sua família, em nome de Jesus, que Deus continue fortalecendo vocês aí, no nome do Senhor Jesus. Então, é muita gente, né? Que a gente às vezes acaba esquecendo de alguém, né? Também o nosso irmão Aloísio, lá no sítio Carretão, ele que também é cadeira cativa do meu programa. Deus abençoe, irmão Aloísio, você em nome de Jesus e toda a sua família. A nossa irmã Leda, que está sempre ligadinha no programa Ponto de Fé, a sua filha, a irmã Raquel, a irmã Wanda, o seu pai, seu Geraldo, enfim, toda a sua família, que Deus abençoe vocês aí no nome de Jesus. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu fico feliz, né, de poder lembrar de alguns irmãos, né? Às vezes a gente acaba esquecendo de alguns, porque é muita gente, né? Mas da maneira do possível a gente vai tentando aqui lembrar, né? A nossa irmã Fofa, dali do Mercadinho Quiroga, também, que está na sintonia do programa, que Deus abençoe você, Fofa. Você, a sua pessoa, o seu esposo, Misael Quiroga, a doutora Muniza Quiroga, né? Deus abençoe ela lá na cidade de Patos, toda a sua família, também o Alaílson, né? Trabalha com o nosso irmão Misael aí, e também toda a família da nossa irmã Julinha, Julinha Variedades, né? Seu esposo Osmar, seus filhos. Deus abençoe grandemente vocês em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos aí que têm contribuído com esse programa de rádio. Deus abençoe, muito obrigado aí de coração, né? Em nome de Jesus a todos que ajudam e os que não ajudam também, mas que minha responsabilidade, sim, com mais com aqueles que realmente têm me ajudado a manter esse programa no ar, porque se não fosse a ajuda dos irmãos, eu não estava mais aqui, não dava para mim continuar, né? Mas graças a Deus, Deus tem mandado pessoas, né, que uns até têm vontade, mas também eu vejo que as condições é pouca, mas é como se diz, se você pode ajudar com 20, com 10, não importa. Mas isso aqui é um programa independente. Aqui nós não temos placa nem denominação. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não esquecendo também do pastor André, né? Que fez aniversário. E que Deus abençoe, pastor André. Que o Senhor continue sendo luz na terra dos viventes, né? Talvez o Senhor tenha passado por muitas coisas difíceis na vida, porque nós temos que passar por isso mesmo, mas o Senhor até agora, graças a Deus, tem dado bom exemplo, bom testemunho de um grande homem de Deus que nós temos aqui na nossa cidade. Não desprezando os demais, né? Mas é humilde, é uma pessoa hospitaleira, tanto a esposa dele também, a missionária Mary, a Larissa, são seres humanos maravilhosos. A Rebeca, a Radassa, essas duas meninas eu já não conheço bem, né? Porque são mais a Larissa eu conheço mais, porque ela trabalha no posto da gente. Que Deus abençoe todas os funcionários ali daquele posto de saúde ali do sítio Engenho Novo, né? Todos os irmãos aí que nos ouvem. A nossa irmã Ana Paula, lá do sítio Engenho Novo também, que está no programa. É o nosso irmão Gerlândio, rapaz. Vamos botar o irmão no ar aqui. Ô, Glória! Ao vivo, irmão Gerlândio. Tá chiando um pouco aí a ligação? Que é isso? Irmão Gerlândio? Alô? Alô, irmão Gerlândio? Alô, irmão. Paz, irmão Francisco. Boa paz, meu amado irmão. Graças a paz aos ouvintes do programa Ponto de Fé, no Tato Maravilhoso. Amém. Gostaria de ouvir o Levi, meu Francisco, Mato Nascimento. E oferecer ao meu pai Jacques Alexandre, os Correios Pinhares, a Fatinha, a Maria José, a Tita, a Sultania. É todos os ouvintes do programa Ponto de Fé. E a Fatinha gostaria de ouvir o Levi, o Regis Domingos. Amém. É o nome, amém, louvor de Marcos de Matos Nascimento. É Matos Nascimento. O que é o louvor de Matos Nascimento? Uhum. É. Marca aí, Léo. Então, irmão Gerlândio, obrigado aí pela participação do irmão. Que Deus continue abençoando vocês aí. Em nome de Jesus. Já falei em vocês, viu? Em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Deus abençoe vocês grandemente aí, irmão. Qualquer hora eu vou aí para nós dar uns glória aí. E entrar no repórter aí, viu? Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado aí pela participação do irmão Gerlândio, né? Ele sempre ligadinho no programa Ponto de Fé, nunca mais ele tinha participado, mas hoje ele participou, né? Pela glória de Deus e que Deus continue abençoando. Então vamos tocar o louvor aí, que a nossa irmã pediu, né? Tá atrasando já. A nossa irmã. É bom que a gente atende as duas, né? Que Deus abençoe vocês todos. Vamos ouvir aí, louvor. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor.